nós iremos continuar o nosso assunto da manhã, amém? Sobre os estágios que Deus levou o profeta Elias, a fim de que ele cumprisse um projeto do trono. E esse projeto só se encerraria quando ele fosse levantado por Deus, ou arrebatado, como ele foi, através dos carros de fogo do céu. Então nós iremos ler o primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Nós estamos falando da batalha espiritual e nós temos uma identidade de guerreiros. Essa é a identidade que Deus colocou na sua igreja, Deus colocou em mim, Deus colocou em você. Todos nós fomos chamados a batalhar, mas falamos pela manhã que a batalha, ela tem um propósito maior. E o propósito maior da batalha é o resgate de vidas, é a salvação de vidas, é a entrega da colheita das nações para Deus. Porque Jesus conquistou numa batalha as vidas do mundo inteiro. E a Bíblia declara que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então nós temos que nos focar no que de fato Deus quer. Quando Jesus libertou cativos nos dias do seu ministério, ele não libertou por libertar, ele não fez show, ele não exorcizou pessoas, ele proclamou o poder libertador de Deus na vida das pessoas. E ele levava as pessoas a uma transformação, a uma transformação. Ele queria levar as pessoas a ele mesmo. Ele queria que as pessoas tivessem a visão correta dele. Porque quando as pessoas se encontravam com quem Jesus de fato era, o Filho do Deus vivo, o Messias de Israel, essas pessoas eram transformadas de dentro para fora. E ele dizia sempre: a tua fé te salvou, vai-te em paz, não peques mais. Por quê? Porque o alvo era a gente, o alvo era a salvação de vidas. Jesus é Emmanuel, o Iavé conosco, o Salvador, o Senhor. Então nós louvamos a Deus pela sua palavra que é poderosa. E na verdade, todo o processo que o profeta Elias viveu foi para trazer gente para Deus. Foi para trazer a nação de Israel para Deus. Foi para converter uma nação ao seu verdadeiro Deus, Iavé. E ele precisou passar por um processo estabelecido pelo próprio Deus, a fim de que ele aprendesse a ouvir Deus, a depender de Deus, a ser direcionado pela voz de Deus, a crer na provisão de Deus e a seguir passo a passo cada estágio que Deus haveria de levá-lo. E falamos pela manhã que Deus nunca vai nos mostrar o segundo passo sem que não cumpramos o primeiro passo. Basta-te cada passo para veres a glória de Deus. É passo a passo, é de glória em glória, de fé em fé. E falamos pela manhã que o primeiro estágio foi o estágio no ribeiro de Quireite. E Quireite fala

onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Yahvé, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou a Yahvé e disse: ó Yahvé, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Yahvé na tua boca é verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos para o segundo estágio. E o segundo estágio é a casa da viúva de Serepta. E nesse segundo estágio, o que é que Deus quer nos falar? No segundo estágio é a batalha a favor do outro, é a doação, é a intercessão. Nós vivemos para servir, assim como Jesus veio para servir e não ser servido, nós vivemos para servir. Nós fomos chamados por Deus, de fora para dentro, tá? Fomos chamados das trevas para a luz, com um propósito: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, anunciar as virtudes de Jesus. Assim como Jesus anunciou as virtudes do Pai, e Ele anunciou servindo, nós também fomos chamados a anunciar as virtudes do Pai, de Jesus, servindo. Lá em João, no capítulo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio no mesmo poder, eu vos envio na mesma graça, eu vos envio na mesma unção, eu vos envio na mesma capacitação, eu vos envio com a minha presença, eu vos envio com o meu Espírito, eu vos envio com os meus dons, eu vos envio com as minhas virtudes, para que vocês façam discípulos de todas as nações. Como? Servindo como eu servi. Liberando da graça como eu liberei. Ministrando o amor como eu ministrei, perdoando como eu perdoei, sendo misericordiosos como eu fui, é na mesma proporção, servindo. E o Deus eterno, Ele chama Elias para esse segundo estágio e diz: vai para Serepta, que é de Sidom, a terra de Jezabel. só Deus para brincar. Como é que leva o profeta Elias para as barbas de quem o queria matar? É para essa cidade, é para essa região que você vai. E eu quero que você habite ali. Habitar não é passar um dia só. Habitar não é passar dois dias. Elias iria para habitar na casa da viúva pelo tempo que Deus tinha determinado. Elias não iria ficar ali num tempo determinado por ele mesmo, mas Elias deveria ir e permanecer até que Deus dissesse: agora é hora de ir para o terceiro estágio, agora é hora de se encontrar com o inimigo Acabe. Porque a vida de Elias foi dirigida pelo Espírito. E ele aprendeu no a sós em Quireite. E se nós quisermos de fato, meus amados, andar com Deus, nós temos que aprender a obedecê-lo. Nós não podemos dar um passo atrasado, nem podemos dar um passo adiantado. Nós temos que aprender a ouvir a Deus e obedecê-lo no exato momento que Ele nos ordena fazer. Não pode haver procrastinação no nosso coração. Nós não podemos fazer a obra do Senhor com esse sentimento contrário. Imagine, você vai habitar na casa de uma viúva. Quanto tempo, Senhor? Não interessa. Você vai habitar. Eu tenho algo a fazer em tua vida, em Serepta. Mas eu tenho algo a fazer a partir da tua vida em Serepta. Em Serepta, eu quero que você entre em uma casa. Eu quero que você conviva na casa. Eu quero que você reflita a minha pessoa na casa. Eu quero que você tenha as minhas atitudes na casa. Eu quero que você seja canal do meu poder na vida de uma gentia. Eu quero abençoar aquela mulher, mas é através da sua vida que eu quero abençoar. Queridos, Deus quer abençoar vidas através da sua vida. É através de você que Deus quer abençoar. Você é o canal dEle. Você é o instrumento dEle. E você tem que estar disposto a ser levado pelo Senhor às casas, a ser levado às viúvas de Serepta que estão em Belo Horizonte, que estão em Minas Gerais, que estão no Brasil. Deus quer. Por quê? Esse segundo estágio é batalhar a favor do outro. Esse segundo estágio é se doar a favor do outro. Esse segundo estágio é se colocar como intercessor, para que Deus derrame a sua glória por quem você está intercedendo. Então veja, antes do confronto com o principado de Israel, que era Baal, Elias foi chamado por Yahvé a manifestar o seu poder na casa de uma viúva, uma estrangeira, que morava na cidade de Serepta, pertencente ao território de Sidom. Na batalha espiritual, Yahvé tem um alvo. E qual é o alvo? Gente, vidas, famílias. Aquele quer usar da sua misericórdia. Então veja, Deus quer, Foi por gente que Jesus morreu. O Verbo se fez gente e habitou entre nós. Aleluia! Ele morreu por pessoas, irmãos. Jesus morreu por pessoas. E Ele deseja que nessa batalha nós tenhamos consciência de que estamos batalhando pela salvação de vidas, pelo resgate de famílias, pelo resgate de cidades. Nós precisamos, porque Deus quer usar da sua misericórdia através de nós. Na batalha espiritual, meus irmãos, o foco é Jesus, mas o alvo são vidas, porque em Cristo morreu. Jesus é o nosso comandante em chefe. Jesus é a razão do nosso existir. Jesus já venceu Satanás. Jesus já destronou principados e potestades. Jesus já venceu as enfermidades. Amém? Jesus é rei, vencedor de todas as batalhas. Ele já é. Ele venceu. Ele esmagou a cabeça de Satanás para sempre. Amém? Ele já conquistou para Deus, diz a palavra. Ele já resgatou, já comprou para o seu pai, Yahvé, o nosso pai. Ele comprou homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não existe uma única pessoa neste planeta Terra que não já tenha sido comprado pelo sangue de Jesus para Deus. As pessoas não sabem disso, mas Jesus já comprou. Quando Ele ressuscitou de entre os mortos, Ele tomou da mão de Satanás as chaves da morte e do inferno. Você diz amém? Não é verdade? E Jesus, Ele só nos mandou fazer discípulos quando Ele venceu a batalha. Quando Ele conquistou cada centímetro do planeta Terra. Quando Ele conquistou cada grão de areia desta Terra. Quando Ele foi tentado no capítulo 4 de Mateus e Lucas também, Satanás chegou para Jesus e disse, mostrou os reinos do mundo e disse assim, tudo isto é meu, eu recebi, o homem me entregou, é meu. Agora eu dou a quem quero. E você percebe que Jesus não contestou isso. Jesus ficou caladinho, porque de fato, aquele bicho naquele momento estava no direito de dizer que era dele, porque afinal de contas, Adão entregou a coroa de glória do planeta Terra, o domínio, quando pecou, quando se submeteu ao domínio de Satanás. Mas, queridos, Ele disse, olha, dou se prostrardes, me adorardes. Jesus disse, somente a Yahvé teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Viu, Satanás? Está ouvindo? Está ouvindo. Quando Jesus ressuscita, e que Ele está lá em Betânia, no Monte das Oliveiras, Ele passou 40 dias consolidando os seus discípulos, reafirmando as verdades absolutas do Evangelho, no coração dos seus amados. E Jesus vai retornar ao Pai. Mas Ele vai deixar uma igreja. Ele vai deixar o seu corpo nesse planeta. E este corpo vai dar continuidade à obra de Jesus. Vai conquistar as nações que Ele Ele, vamos aqui para Refidim, está vindo essa imagem tremenda, essa imagem linda do Antigo Testamento. Lá em Refidim, Moisés, lá no monte de mãos levantadas. E lá no vale, Josué, no confronto cara a cara com o inimigo. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus sobe ao monte e ele conquista no reino do Espírito todas as coisas. Ele sobe ao monte e do monte ele destrói Satanás. E do monte ele destrói o pecado. E do monte ele destrói as enfermidades. E do monte ele destrói as maldições. Mas ele diz à sua igreja: vá e conquiste. Vença o inimigo no campo de batalha. Aí veja o que diz lá, Mateus 28. Todo poder e toda autoridade me pertence. Aleluia. Aonde? Nos céus e na terra. Todo poder é meu. Toda autoridade é minha. Agora, meus filhos. Agora, minha igreja. Vá ao campo de batalha como Josué foi. Porque as minhas mãos já foram levantadas entre os céus e a terra. E quando as minhas mãos estiveram levantadas na cruz, eu venci. Agora ide e conquiste discípulos em todas as nações. Ele não falou 50% das nações. Ele falou todas. Nós só temos que ir, porque cada grão de areia dessa terra pertence ao Senhor. Cada vida pertence ao Senhor. Toda opressão de Satanás é ilegal. Todo tipo de escravidão de Satanás é ilegal. Todo domínio de Satanás é ilegal. Na família, na cidade, nas crianças, nos adolescentes, nos anciãos, no governo. Todo tipo de opressão maligna é ilegal. O diabo já perdeu. As vidas pertencem ao Senhor. As vidas já foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Jesus já resgatou. Jesus já justificou. Jesus já libertou. Jesus já salvou. Ele só quer que nós, os Josués do século 21, vá ao campo e diga ao povo: Jesus já fez. Se você crê, você é salvo. Você diz amém? Então, amados, o foco é Jesus, mas o alvo são vidas, porque em Cristo morreu. A batalha espiritual não é um fim em si mesma, é um meio para libertar vidas. Na batalha espiritual, irmãos, a nossa fé é testada. Veja que o profeta Elias vai ser testado aqui. Ele vai ser testado. Ele testa a viúva, mas ele também é testado. Elias, ele vai pedir o produto mais difícil e mais caro do que ouro. 3 anos e meio de seca, o ouro não tinha mais valor. Quem tinha valor era a água. E a água é Jesus. Ele é a água da vida. É Ele que tem poder de dessedentar a sede das nações da terra, a sede da sua família, a sede dos seus amigos e colegas. É só Jesus. Amém? E Elias pediu esse produto àquela mulher viúva. E você vai perceber que essa mulher, ela vai responder ao profeta. Tá? Aqui no versículo 10. Quando ele chegou à porta da cidade, ele contemplou aquela mulher apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Que pedido forte. Eu acho que aquela senhora ficou assustada com o pedido do profeta. Era um desconhecido para ela, mas que estava ali no nome do Senhor dos Exércitos. E Elias vai fazer um ato profético, porque aquela água dada por uma gentia, uma estrangeira, seria um ato profético, porque no próximo estágio Elias iria pedir muito mais aos filhos de Deus, muito mais ao povo da aliança. Ele iria pedir muita água à nação de Israel. E se uma estrangeira foi capaz de entregar, consequentemente os filhos não negariam entregar o melhor da terra, o melhor produto mais desejado para Deus. Imagine água derramada em um rego. Imagine você em tempo de escassez. É um absurdo. Mas Deus estava testando o profeta. Deus estava testando aquela estrangeira. E na batalha, Deus vai nos testar. Porque Deus quer saber como vai o nosso coração. Ele quer saber se confiamos nele, se vamos com ele até as últimas consequências, se somos capazes de crer no invisível, de adentrar no sobrenatural, de entregar o que ele pediu a nós. Nós precisamos, amados, crer nisso. Quando eu fui para o Japão pela primeira vez, eu estava em Brasília, 97 e 98. E antes de ir para o Japão, Deus me deu uma estratégia louca para o Japão. Ele disse: quando você chegar no Japão, você vai orar por 3 meses em espírito. Seja no templo, seja no a sós, seja em qualquer lugar, você não vai orar uma única vez em 3 meses em português. Você vai orar no espírito. E você vai ministrar ceia 2 vezes por dia, pela manhã e ao pôr do sol. Você pensa que eu estava sabendo o porquê disso? Não, eu escrevi tudo que Deus mandou. Chegamos dia 24 de outubro de 98 e obedecemos radicalmente aquilo que Deus nos mandou. Mas eu sempre perguntava assim: Deus, por quê? Por quê, Senhor? O que tu queres me ensinar? Eu sei que é obediência, dependência, mas qual o propósito disso? Depois de muito tempo, umas conversas lindas com ele, ele disse assim, ele falou comigo e disse: filha, esta nação é desprovida dos meus sinais. E eu quero levantar os meus sinais nesta nação. E qual é o sinal mais poderoso? O pão e o vinho. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Amém? Profeta tem que obedecer a Deus. E na batalha espiritual, nós somos testados. Não importa o nível em que você está, Deus nos prova, Deus nos testa. Não que Ele não saiba o que vai no nosso coração, é para que nós saibamos o que vai no nosso coração. Se estamos dispostos a obedecê-lo, mesmo sem que entendamos as suas ordens. Se quisermos ver o milagre, meus irmãos, nós temos que plantar o milagre. Se quisermos ver o milagre, nós temos que plantar o milagre. Elias pediu uma semente para a viúva de Serepta. E a semente do milagre era água e era um bolo feito primeiro para ele. Aquela mulher estava plantando uma semente de milagre para a sua própria vida, para a sua própria casa. Muitas vezes nós queremos ver os milagres de Deus, mas não somos capazes de plantar sementes. E nós precisamos plantar semente. Semente que é plantada germina. Semente que não é plantada morre. Então, Deus deseja que os nossos olhos sejam abertos para que vejamos aonde Ele quer nos levar, o que Ele quer fazer. E veja que quando essa mulher planta essa semente de milagre na vida do profeta, a palavra de sabedoria é liberada para desatar fé no coração daquela mulher. Ela não era uma judia, ela era uma estrangeira. E ela estava sendo visitada pela misericórdia de Deus, soberanamente, no meio de tantas viúvas. Deus escolhe a viúva de Serepta para abençoar a vida do profeta Elias, para escondê-lo naquele período em que Deus queria fazer algo profundo no coração do profeta. Mas essa mulher também é visitada porque Deus quer abençoá-la. Deus quer manifestar o seu amor e graça na vida daquela mulher. E a palavra é liberada. E veja o que Elias diz. Quando ela sai, Elias diz: não temas, não temas, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze ele dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti, para teu filho. Porque assim diz Yahvé Deus. Aí a palavra de sabedoria é liberada. Assim diz Yahvé Deus: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você tem que estar afinado. Eu tenho que estar afinada na batalha. Porque Deus quer trazer a sua palavra de conhecimento. Deus quer trazer a sua palavra de sabedoria. Deus quer trazer revelação. Deus quer ministrar rema através de nós. Mas se nós não estivermos afinados no a sós com Ele, não seremos capazes de ouvi-lo no momento que Ele quiser ministrar através de nós uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Porque vamos consultar a nossa cabecinha, vamos consultar as circunstâncias, vamos consultar os nossos sentimentos, vamos consultar os compêndios. Não, não, e não, e não, e não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o sobrenatural faz parte. Porque os ofícios que Deus levanta na igreja são ofícios onde o sobrenatural de Deus há de ser ministrado, há de ser liberado. Igreja não é invenção de homens. Igreja não é projeto humano. Igreja é do céu, é de Deus, é divina. Por isso que as armas da igreja são sobrenaturais. O poder da igreja é sobrenatural. Quem faz a obra na igreja é o Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos, amados, depender desse Espírito Santo para trazermos as palavras de sabedoria nas casas onde nós formos mandados pelo Senhor. Nós precisamos ser canais de Deus. Onde nós entrarmos, a glória de Deus tem que se manifestar. Entrou Jesus nessa casa. Entrou um homem de Deus nessa casa. Entrou uma mulher de Deus nesta casa. A palavra na boca dessa mulher é a verdade. A palavra de Deus na boca desse homem é a verdade. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus está aqui. Amém? O sobrenatural de Deus está aqui. Agora veja, três inimigos são confrontados na casa da viúva de Serepta. Três inimigos. Eu quero que você preste atenção. Se é batalha espiritual, então o inimigo se faz presente. E Deus nos chamou para libertar cativos. A unção do Espírito vem sobre nós para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O poder do Espírito vem com essa finalidade sobre a igreja, sobre você, sobre mim, e veio sobre Jesus com a mesma finalidade. A Bíblia diz assim, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inimigo. E Elias chega também ali para desfazer a obra do inimigo. Vamos aqui. O que havia em Serepta? Havia seca. Falta de chuva. Sim, mas a falta de chuva, pastora, estava debaixo do decreto que Elias fez, que não devia haver chuva durante 3 anos e meio. Ele liberou uma palavra na unção do Espírito Santo. Sim, mas de que os homens estão sedentos? Eles estão sedentos da água da vida. Cada casa está sedenta da água da vida. O povo está passando sede, mas é sede do céu. É sede de Deus, é sede da água que a mulher samaritana desejou quando Jesus declarou que ele era a água da vida. E esse espírito de sede dominava a casa da viúva de Serepta. Lembre-se que ela estava catando gravetos. Ela estava com o seu último punhado de farinha. Ela iria comer e esperar a morte chegar, como muitos foram afetados pela inanição, pela falta da água, pela falta de comida, por causa da seca. Segunda coisa, fome, falta de alimento, de grãos. O inimigo, amados, ele veio matar, roubar e destruir. E ele tem prazer em tirar o bocado do pão do órfão, da viúva. Ele entra na família e ele causa destruição. Ele semeia o adultério e ele rouba o pão dos filhos. Ele semeia a contenda e ele rouba o pão dos filhos. Ele projeta destruição para provocar fome. E as pessoas aí fora estão buscando dessedentar a sua fome, a sua sede em tantas coisas. E elas permanecem vazias, sem Deus, sem paz, sem alegria. As nossas cidades, elas estão mais feias. O espírito da Cracolândia tem dominado as nossas cidades. A violência, a pobreza, a miséria, a bancarrota, a falta de paz, de alegria. Nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar para as pessoas como Jesus olhou. Olhar para Jerusalém como Jesus olhou. Olhar para Cafarnaum. Olhar para Nazaré. Para as cidades como Jesus olhou. A Bíblia diz que ele viu a multidão como ovelhas que não tinham o quê? Pastor. Como você olha a multidão de Belo Horizonte? Como você olha os jovens de Belo Horizonte? Como você olha as crianças de Belo Horizonte? Como você olha as famílias de Belo Horizonte? Na percepção de Jesus, Jesus não iria ficar encantado com as mansões de Belo Horizonte, porque Jesus olha atrás da parede, atrás da porta, e ele vê fome, ele vê sede, ele vê angústia, ele vê depressão, ele vê medo, ele vê pânico, ele vê idolatria, ele vê feitiçaria. Ele vê um coração afastado dele. Jesus não se encanta com os carrões. Jesus olha as pessoas. E ele levou o profeta Elias à casa da viúva, para que o profeta Elias fosse misericordioso com gente, com pessoas. Tivesse compaixão, tivesse misericórdia. Fosse um intercessor. Estivesse vendo de perto a situação dos moradores de Serepta. Veja que aquela mulher, aquela casa também, ela foi afligida pelo medo. Meu Deus, aquela mulher vivia debaixo de um medo. Medo da morte. Medo da perda do seu filho. Medo da fome. Medo de que aquela seca não cessasse. Quantas noites mal dormidas. Quantos dias de angústia. E Elias foi ali para detonar com estas forças infernais que oprimiam aquela mulher, aquela casa, aquela família. E amados, Elias também confrontou a morte, porque a seca e a fome produz morte. Agora veja, que na batalha espiritual, o profeta está sujeito a acusações. Veja aí, versículo 18, diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Oh, Jesus! Ela já tinha visto o milagre. Ela já tinha visto a multiplicação dos pães, da farinha, do azeite. Ela estava suprida naquela casa. Enquanto a chuva não descesse, ela estaria suprida, porque Deus entrou para ser Jirê naquela família. Amém? Mas agora o profeta é acusado de quê? De ser o causador de uma desgraça naquela família. Ele é acusado de trazer a lembrança a iniquidade dela, o pecado dela. Por que ela está falando aquilo? Porque ela era gentia. Ela era adoradora de ídolos. Como os demais moradores de Sidom. Ela não disse, Yahvé é o meu Deus. Ela disse, o teu Deus, Yahvé. Ela não conhecia Deus na proporção que eu e você conheço. Ela era alguém em que a misericórdia do Senhor estava alcançando. Mas essa mulher acusa o profeta. E nós não estamos isentos de ser acusados na batalha espiritual. Nem tudo o que fazemos será compreendido pela igreja. Nem todos os comandos que Deus nos dá será compreendido pelo seu amigo, ou pela sua ovelha, ou pelo seu colega de ministério. Deus falou com você. Você pode ser acusado de louco. Você pode ser acusado de embusteiro. Jesus também foi. João Batista também foi. Os profetas foram. E o que fizeram com lenho seco, irão fazer muito mais com lenho verde. Nós fomos chamados a não somente usufruir da graça de Jesus, mas de também usufruir dos seus sofrimentos, de participarmos dos seus sofrimentos. Então, somos acusados muitas vezes, fazendo a coisa certa, na hora certa, debaixo da unção certa. Mas não somos isentos dessa acusação. O que nós precisamos é ter a certeza absoluta de que Deus falou, de que Deus nos enviou, de que estamos no lugar certo, de que estamos na hora certa e de que estamos fazendo certo em Deus. Amém? Então, essa mulher, ela vai acusar, por quê? Porque o espírito de morte que imperava na região atacou o seu filho. E por que esse espírito de morte entrou naquela casa e atacou o filho da viúva? Porque esse espírito de morte queria paralisar o profeta Elias. Esse espírito de morte estava querendo trazer descrédito profético na vida do profeta Elias. Ele deveria, no próximo passo, confrontar a Acabe, subir ao Monte Carmelo e detonar com o principado maior de Baal. Ele iria fazer a sua grande batalha, mas ele deveria vencer aquela batalha no campo familiar. Muitas vezes, amados, nós somos derrotados porque nós não somos capazes de depender de Deus para vencer uma batalha no campo familiar, na nossa casa. A gente muitas vezes enfrenta situações e se levanta para fazer guerra espiritual a nível de nação, a nível de cidade, mas o bicho está brincando na nossa casa. O bicho está fazendo carnaval na nossa casa, está oprimindo filhos, oprimindo marido, oprimindo filha, oprimindo finanças, e a gente fica, não irmãos, não, antes de Deus nos levar ao Monte Carmelo, Ele nos levará à casa, antes que conquistemos as grandes batalhas, Deus nos levará a vencer uma aparente pequena batalha. Mas Ele quer que em cada estágio nós sejamos aprovados. Ele quer que em cada estágio dependamos do seu Espírito. Ele quer que em cada estágio ouçamos a sua voz e ajamos nessa autoridade da voz dele e paralisemos as obras das trevas. Então nós precisamos compreender isso. Compreender isso. Aquela criança não morreu simplesmente porque foi um fatalismo. Não esqueça que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças malignas. Satanás é expert em trazer transtorno à família. Satanás é um ladrão, é um assassino. Ele sabe como trazer angústia. Ele sabe como desestabilizar uma família. E ele vem. Ele encontra reivindicações e ele vem. E por muitas vezes não compreendermos o que é uma batalha espiritual, a gente deixa a coisa acontecer. Não e não e não. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós pertencemos ao Senhor e a nossa casa pertence ao Senhor. E Deus tem vitória para a nossa casa. Tem vitória para a nossa família. Tem vitória para as casas que nós pisamos. Amém? Amém? Porque nós somos embaixadores de Deus. E nós falamos da parte de Deus. Aleluia. O profeta Elias, ele não entra em parafuso, ele não perde o equilíbrio aqui, apesar da acusação. Mas ele faz algo tremendo. Ele pede autorização à mãe do menino para agir a seu favor. Escute, meus irmãos. Escute bem. Deus é um Deus de legalidade. Se você autoriza, Deus faz. Se você não autoriza, Deus não faz. O profeta estava ali, debaixo de uma autoridade do céu. A unção de Deus estava sobre o profeta. Aquela mulher está angustiada, desesperada. Ela não está sabendo o que ela está dizendo. O filho está morto. Mas Elias não poderia passar por cima da autoridade daquela mãe. E muitas vezes o pastor tem a unção. O pastor tem a palavra rema. O pastor tem a solução. Mas se você não dá autorização, aquilo não faz efeito. Porque você segura a situação. Segura o problema para si. Não solta. Não dá liberdade de Deus agir. Não dá liberdade de Deus se mover. Não entrega, não deposita no altar. Dá-me o teu filho. Eu tenho a solução em Deus. Dá-me o teu filho. A morte não prevalecerá neste lugar. Dá-me o teu filho. O meu Deus é o Deus da ressurreição. Dá-me o teu filho. Dá-me. Autorize-me fazer alguma coisa. Conceda-me essa autoridade. E eu vou usar desta autoridade para que o nome do meu Deus seja exaltado na sua casa, na sua vida, na vida do seu filho. Você diz amém? Você diz amém, irmãos? Então precisamos, muitas vezes, ser ousados. Eu estava no Japão e de vez em quando Deus mandava que eu orasse, trouxesse as crianças e ministrasse de uma forma muito contundente na vida das crianças. E era uma quarta-feira, culto de oração, as mães estavam lá com seus bebês. E tinha uma criança que eu amava muito, chamada Karina. Ela era uma bebezinha de mais ou menos 2 anos. Essa menina não ia para o braço de ninguém, nem do pai, nem dos irmãos, somente da mãe e da irmã Geisa, que tomava conta da creche. Ela me via, ela gritava. Eu disse, mas Jesus, eu orei tanto para essa menina no ventre, porque essa menina não gosta de mim, Jesus, tem misericórdia. Mas só que ela teve um parto muito difícil, porque lá no Japão tem os feriados religiosos, né? Na sua grande maioria. E nos feriados, irmãos, quem for para a maternidade, a mulher que for vai ter problema, né? Porque os médicos desaparecem. E foi isso que aconteceu com a irmã Sandra. Ela foi internada justamente no feriado de 3 dias. Era para ter uma criança normal. Sabe o que eles fizeram? Eles colocam lá um aparelho e quando a criança vem, ela leva choque e volta. 3 dias nessa coisa de cão do inferno. E quando eles chegaram do tempo de folga, a Sandra já estava passada. E aí foi fazer uma cesárea. E nessa cesárea, a anestesia não pegou. E foi cru mesmo. E nessa do corte, ela partiu para a eternidade. Ela partiu para o Senhor. E quando ela estava lá no reino do Espírito, Deus disse assim: eu vou dar a você uma segunda chance. Você vai voltar para criar a sua filha. Ela vai nascer e você vai criá-la. E Deus fê-la descer, recobrou a vida. Mas aquela criancinha sofreu as consequências desse parto. E ela já estava com 2 anos e eu fui fazer esse culto de oração. E Deus disse: hoje eu quero que você ore pelas crianças. Eu disse: Senhor, Karina? Deus disse: sim, Karina. Eu disse: pai, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas... Aí eu fiz exatamente isso que Elias fez. Sandrinha, entregue-me Karina. Olha, ela vai chorar muito. E você, como mãe, vai se desesperar aqui. Mas você faça o seguinte: esqueça o choro de Karina. Entregue-me, porque hoje Jesus vai curar a sua filha. Eu vou entrar no reino do Espírito, naquele dia do parto. E ela vai receber uma cura no interior dela, na alma dela. Tá? Eu vou fechar os olhos, vou deixar a Karina chorar. Mas quando eu disser amém, ela vai estar curada. E aí eu fiz isso, peguei Karina nos braços, ela chorava tanto. E eu fechei os olhos e comecei a orar. E Deus me levou fundo para ministrar uma cura interior na vida daquela criança. Quando eu disse amém, ela estava dormindo nos meus braços. Eu entreguei. Quando ela chegou em casa, o pai dela estava desviado, voltou a Cristo. Porque a criança mudou, foi para o colo do pai pela primeira vez. E nunca mais aquele choro, nunca mais aquele desespero, nunca mais. Mas é preciso que os pais autorizem. Faça do caminho, deixe a unção de Deus tocar seu filho. Deixe um pastor, deixe uma pastora, deixe alguém de Deus que você conhece, que tem a palavra de Deus, que tem o rema de Deus a ministrar. Não tenha medo. Essa mulher, ela precisou fazer isso. E quando ela fez, o profeta Elias leva o garoto aos seus aposentos. Veja que ele tirou aquela criança de um ambiente de angústia. A mãe estava angustiada, desesperada. Ela ia atrapalhar o que Deus tinha a fazer através do profeta Elias. Você lembra que Jesus também fez isso? Quando ele chegou na casa de Jairo, ele removeu os incrédulos, ele removeu os desesperados, ele removeu os curiosos, e ele só deixou entrar os de fé. Só deixou entrar aqueles que queriam ver a manifestação do poder de Deus na vida daquela menina. Ele levou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Quando Pedro chegou na casa de Dorcas, que ela estava morta, ele também fez a mesma coisa. Ele não deixou ninguém. Ele foi a sós com Deus, para o lugar onde aquela morta estava. E ele foi buscar no secreto a ressurreição. Elias fez a mesma coisa. Irmãos, se nós quisermos ver o sobrenatural, nós temos que sair das circunstâncias. Temos que sair do barulho. Temos que sair dos questionamentos. Temos que deixar as pessoas incrédulas de lado. Temos que deixar as questionadoras de lado. Não é o sobrenatural. Então não é aqui a resposta. A resposta tem que vir de cima. E para que venha de cima, eu tenho que estar concentrada no meu espírito para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Então é isso que Deus quer fazer. E muitas vezes Deus não faz, porque a gente se envolve com o choro da multidão, com o grito da multidão. A gente se envolve com o problema da família. Não, você é um profeta. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você entrou naquela casa para trazer soluções. Você não deve se contaminar com os germes emocionais daquela família. Você deve ouvir a Deus para deixar Deus naquela casa. Deixa Deus no coração dos seus amigos, deixa Deus no coração dos seus colegas, deixa Deus no ambiente de trabalho, deixa Deus no ambiente de escola. Você diz amém? Então é necessário que nós aprendamos. Vamos para o nosso aposento, vamos para o nosso secreto com Deus, vamos pegar as cargas e colocar na pessoa devida, que tem o poder de carregar as cargas. Você não tem, eu não tenho. É Deus quem carrega as nossas cargas, é Deus quem leva os nossos fardos. Nós temos que, como intercessor, trazer para quem tem o poder. Aquele paralítico que foi carregado pelos seus quatro amigos, aqueles quatro amigos estavam fazendo exatamente o que Elias fez. Batalhar pela vida do outro. Se doar pela vida do outro. Exercer fé pela vida do outro. Cafarnaum, a casa estava lotada, era a casa de Jesus. E chega aqueles quatro moços com um paralítico numa cama. Não tinha como entrar. Não. Eu não vim para aqui para levar essa carga nos ombros, não. Não. Já trouxemos, mas não levaremos de volta. Trouxemos, não levaremos de volta. Olhou assim, imagina o que é subir num teto, abrir um buraco, levantar aquela cama, doente pesa para chuchu. Quatro homens, mas eles decidiram. Quem tem o poder de nos tirar essa carga está aí, dentro dessa casa. E é Ele que nós queremos. É Ele que nós queremos. Porque essa carga não voltará conosco. Não carregaremos aleijados nos ombros. Não. E quando eles desceram, eu acho que Jesus deu uma boa gargalhada, que era uma cena maravilhosa. E colocou bem na frente de Jesus. E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Começou de dentro para fora. E depois libera a palavra de cura. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que festa maravilhosa. De quem era a fé? Dos quatro amigos. Não era a fé do paralítico. Era a fé dos intercessores. Então Deus quer, através de você, curar a gente, salvar a gente, libertar a gente, restaurar a gente. Basta que você faça como profeta. Dá-me o teu filho e leve-o ao aposento. Vá jogar o menino nos ombros de Jesus. Vá jogar o menino no colo de Jesus. Vá jogar o menino naquele que tem o poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Veja, o profeta Elias, ele vai se deitar sobre o menino por 3 vezes. Ele vai insistir, persistir. Ele vai ser insistente. Imagine que cena essa de desespero, de fé, de confiança, de insistência. A gente muitas vezes acha que a cura tem que vir no estalar do dedo. Não, meus irmãos, não. Ela vem, mas nós devemos ser focados, devemos insistir com Deus, devemos perseverar, devemos proclamar. Só vamos recuar se Deus disser assim, recue. Mas enquanto Ele não disser, você permanece até que a glória dEle desça. Amém? E foi isso que o profeta Elias fez. Era uma ressurreição que Deus estava para fazer. E o profeta precisava fazer resistência às obras das trevas. Ele precisava resistir àquele principado da morte que entrou naquela família para trazer destruição. Ele está enfrentando uma batalha espiritual. E ele vai clamar ao Senhor. Amém? Ele vai clamar ao Senhor até que a vida é devolvida pelo Senhor Yahvé àquela criança. E quando a criança volta à vida, a Bíblia diz que Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse a Elias: vês, aí teu filho vive. Ai, que notícia maravilhosa. Teu filho vive. Teu filho vive. Teu marido vive. Tua filha vive. Tua mãe vive. Teu irmão vive. Aleluia! Tua cidade vive. Porque o Senhor da ressurreição está neste lugar. Amém? E Ele quer trazer vida. E vida em abundância. Elias trouxe vida, trouxe Deus àquela família, trouxe o milagre da vida, e esse é o propósito da batalha espiritual. Onde você entra, você traz vida. Onde você entra, você traz paz. Onde você entra, você traz reconciliação. Onde você entra, você traz Jesus. Você traz Jesus. Libere paz onde você chegar. Você traz Jesus. Nós precisamos compreender dessas verdades. Agora, irmãos, para concluir, no versículo 23 e 24, no 24, aquela mulher vai falar algo para o profeta Elias, poderoso. E o que é que essa mulher afirma? Nisto conheço agora que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. É poderoso isso. É poderosíssimo isso. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E o que Deus quer é que, de fato, a palavra dEle na nossa boca seja verdade. A palavra dEle na nossa boca não volte vazia. A palavra dEle na nossa boca opere salvação. A palavra dEle na nossa boca opere libertação. A palavra dEle na nossa boca opere transformação de vidas. A palavra dEle na nossa boca pacifique. A palavra dEle na nossa boca cure. Irmãos, nós precisamos ser cheios da palavra. Nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres da palavra. Nós precisamos chegar nas pessoas e proclamar a palavra de Deus. Não são os nossos argumentos que irão salvar, que irão curar, que irão libertar. O apóstolo Paulo disse: eu não cheguei aos gentios com palavras persuasivas de sabedoria humana. E olhe que ele tinha muita sabedoria humana para encantar qualquer multidão. Mas ele declarou que por causa da sublimidade de Cristo, ele considerou a sabedoria humana um esterco. Ele desprezou tudo, absolutamente tudo, do seu passado, que trouxe a ele orgulho, soberba, vanglória, que o fez um assassino de crentes. Ele desprezou. Ele nunca, depois que se encontrou com Cristo, não se vangloriou no judaísmo, não se vangloriou por ser aluno de Gamaliel, não se vangloriou por ser da tribo de Benjamim, não se vangloriou por conhecer as letras dos seus dias. Oh, a sublimidade de Cristo é maior, é incomparável. E quando ele chegava nas cidades, ele chegava debaixo de uma unção poderosa. Ele levava Cristo no poder da ressurreição. Ele pregava Cristo crucificado. Ele dependia do Espírito. Ele operava sinais e prodígios. Ele chegava no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, na boca do apóstolo Paulo, era a verdade. E por que era a verdade? Porque ele decidiu viver a verdade. Ele decidiu ser absolvido pela verdade. Ele decidiu andar na verdade. Ele decidiu amar a verdade. E ele decidiu viver na intimidade da verdade, porque a verdade é Cristo Jesus. Você diz amém? Você diz amém? Então, querido, veja que o que Deus de fato quer é que todos nós, as pessoas, digam de nós o que a viúva de Serepta disse do profeta Elias. Agora eu sei que a palavra de Deus em tua boca é a verdade. Seu filho tem que dizer isso de você. Seu marido tem que dizer isso de você, esposa. Você, esposa, tem que dizer isso do seu marido. É assim. A palavra de Deus na tua boca é a verdade. Ela funciona. Ela transforma. Ela muda. Amém? Veja, amados, que nós fomos chamados a tornar a palavra de Deus verdadeira na vida de cada pessoa que Deus nos chama a tocar. Nós fomos chamados a tornar a palavra de Deus verdadeira na vida de cada pessoa que Deus nos chama a tocar. E como é que essa palavra pode se tornar verdadeira na vida das pessoas que Deus chama para você tocar? O seu testemunho. A vida de Deus em você. Quando você diz que Cristo cura, você diz por experiência: Cristo cura. Quando você diz que Cristo salva, você diz por experiência, Cristo salva. Jesus Cristo mudou meu viver. Quem eu era, quem eu sou e o que serei nele. Ele tem poder. Ele tem poder. Nós precisamos ser conhecidos como mulheres e homens de palavra, que vive Cristo, proclama e vive Cristo. Fomos chamados por Deus, amados, a devolver em cada casa o que o diabo roubou. Nós somos chamados por Deus a devolver nas casas o que o diabo roubou. Foi o que ele roubou na casa? Roubou a paz? Vamos devolver a paz. O que ele roubou na casa? Roubou as finanças? Vamos devolver as finanças. O que foi que ele roubou? Roubou o filho? Pois vai voltar o filho para o reino, vai voltar para casa como filho pródigo. O que foi que o diabo roubou? Nós fomos chamados por Deus a desfazer as obras de Satanás nos lares. Amém? Temos que colocar, irmãos, a água na casa. Temos que colocar o pão na casa. Temos que colocar o azeite na casa. Temos que colocar a vida de Jesus na casa. Nós temos que colocar. Somos nós que fomos chamados por Deus para isso. É você, sou eu. Na casa em que entrardes, saudai-a com a paz do Senhor. Jesus disse, cure os enfermos da cidade. Na grande comissão. Cure os enfermos que nelas houver. Tem enfermo na casa? Jesus chegou para curar através de você. Tem opresso na casa? Jesus chegou para libertar através de você. Amém? Nós fomos chamados por Jesus a fazer isso. A fazer isso. A fazer isso. Sobrenatural. O sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural tem que me acompanhar e acompanhar você. Porque nós fomos chamados a habitar em Serepta. E em Serepta a fome, em Serepta a sede, em Serepta a escassez, em Serepta a morte. E como homens e mulheres de Deus, nós vamos confrontar os espíritos malignos que operam em Serepta e trazer a vida de Deus nas casas de Serepta. Serepta pode ser Belo Horizonte, Serepta é o Brasil, Serepta é o mundo. Que Deus abra o meu e o seu entendimento para afinarmos com Ele, com o trono, a fim de que nós sejamos seus canais para fazer a palavra de Deus ser verdadeira nas vidas que Deus nos chama a tocar. Kireite, intimidade com Deus. Serepta, doação, intercessão, batalha a favor do outro. Que sejamos colocados pelo Senhor como esses intercessores, e vejamos a glória de Deus manifesta nas nossas casas, na nossa cidade, na igreja, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória, o pastor vai fazer essa parte aí de ministração. Deus vai concluir a obra. Aleluia. Vem cá, minha linda pastora. Convido você a ficar de pé, irmão. Alabaçando a raia. Essa parte é sua, linda, de Jesus. Cheia do Espírito Santo. Deixe Deus agir em você. Se ofereça a Ele. Se ofereça a Ele.